Atenção. Mais pólvora. Pra sentir pressão. Pra sentir pressão. Olá, DJ Ju. Mais pólvora! Pra sentir pressão. Pra sentir pressão. Olá, DJ Ju. Olha o barulhinho.